aleluia. Quem sabe cante assim, ó. Era uma noite escura e o vale da amargura atravessou Jacó. Depois que passou a família, ele voltou pro vale e lutava só, sem entender por que lutava. Um anjo ele conheceu e recebeu a sua bênção quando o sol nasceu. Depois que o sol nasceu, no brilho da aurora, o anjo do Senhor irá tocar em você, te dar um novo nome e mudar tua história. Depois que o sol nascer, seu rosto vai brilhar, e todos os que olharem nos seus olhos verão a glória do Senhor, e na vitória de Deus cantarão. Oh. Quem te abençoar, abençoado será, mas quem te desprezar, por Deus ferido será. E onde tu pisares, Deus irá com você. A noite vai passar, você vai prevalecer. Quando? Depois que o sol nascer. Depois que o sol nascer. Depois que o sol nascer. E com vocês, a voz suave do Brasil, Cristina Mel. Conheceu e recebeu a sua bênção quando o sol nasceu. Depois que o sol nascer, no brilho da aurora, o anjo do Senhor irá tocar em você, te dar um novo nome e mudar tua história. Depois que o sol nascer, abençoado será, mas quem te desprezar, por Deus ferido será. Onde tu pisares, Deus irá com você. A noite vai passar, você vai prevalecer. Quem te abençoar, abençoado será, mas quem te desprezar, por Deus ferido será. Onde tu pisares, Deus irá com você. A noite vai passar, você vai prevalecer. Que o sol nasce. Tá entendendo isso na sua vida? Depois que o sol nasce. Depois que o sol nasce. Depois que o sol nasce.